Não existe nenhuma estatística precisa sobre o número de roubos no Brasil, mas não é preciso ser um expert em segurança pública para notar que os roubos acontecem todos os dias, em todos os lugares, e você pode se encontrar nesse tipo de cilada quando menos esperar. Primeira dica é ficar sempre atento, antes mesmo que uma situação de perigo possa acontecer. Quando entrar em algum lugar que possa haver roubos e assaltos, como um banco ou uma mercearia, procure ver onde que estão as saídas e onde você poderia eventualmente se esconder. Se você notar alguém agindo de forma suspeita, saia e informe para os funcionários do estabelecimento o que está acontecendo. Tente ficar fora de qualquer situação de perigo. Isso é o melhor para não correr riscos. Se você foi pego de surpresa em um assalto, nunca deixe o pânico tomar conta de você. Os bandidos já vão estar muito nervosos e pode ter alguma ação repentina sem pensar. Caso você note que está ficando muito nervoso, tente se concentrar em sua respiração e reduzir a velocidade dela. Inspire de forma mais profunda e depois solte o ar vagarosamente. Você também pode tentar relaxar os seus músculos. Endureça e depois faça movimentos com eles e solte. Faça isso o mais discretamente possível, seja em pé, sentado ou deitado. Depois repita a operação e se concentre em sua respiração até se sentir calmo. Os sinais de pânico podem incluir pulso acelerado, tonturas, tremedeiras e suor. Isso pode colocar você em risco, pois esses sinais são perceptíveis para os bandidos e seu corpo começa a funcionar independentemente de seu raciocínio. Deixe claro aos bandidos que você não vai reagir e pode até colaborar com eles. Nunca tente bancar o herói. Aliás, de heróis, o cemitério está cheio. Quando eles fizerem algum pedido, atenda sempre que for possível. E não fique tentando se comunicar com mais ninguém. Cooperar vai te ajudar a se manter calmo, pois as suas chances de sair seguro e salvo da situação vão aumentar, por não irritar os ladrões. Evite movimentos bruscos. Os ladrões estão tão nervosos quanto você ou até mais, e qualquer coisa poderá fazer com que eles pensem que você está querendo reagir. Se você, por algum motivo, precisar se mover ou alterar sua posição, deixe isso claro, de forma que seu movimento não lhe surpreenda. Outra dica é você ouvir tudo com muita atenção, sem ficar encarando o bandido. Primeiro, você consegue desviar a sua atenção do terror que está acontecendo e ficar mais calmo. E ficar encarando o bandido pode trazer mais medo para ele e aumentar o perigo. As situações de roubo e assalto tiram o sono de qualquer um. Os bandidos, que normalmente estão nervosos, normalmente não são pessoas, digamos, muito educadas, não. Assim, espere por gritos, xingamentos ou outro tipo de comportamento agressivo. Se você estiver esperando que isso aconteça, você vai estar prevenido e pode evitar uma reação desastrosa à tua. Evite bancar o esperto com o ladrão. Evite mostrar que você é mais inteligente que ele. Se for absolutamente necessário, converse, mas de uma forma que ele vá responder como uma pessoa, e não como um ladrão ou louco. Sempre procure a polícia após o roubo. Mesmo que você possa não ter seus pertences de volta, isso vai ajudar a encontrar o bandido e fazer com que ele não faça a mesma coisa de novo. Ligue para a polícia assim que você estiver em segurança. Converse sobre o que aconteceu com amigos, padres, pastores, colegas de trabalho. Se você conseguiu manter a calma, é possível que suas emoções apenas tenham sido deixadas para mais tarde. Não deixe de buscar ajuda ou conselhos de alguém nesse momento de medo ou trauma. Passe essa dica adiante.